Estou recebendo aqui no estúdio da RCI a Suzane Amorim, ela que é gestora de projetos na AFA, a Associação Fraternidade Aliança, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Também recebendo aqui o Arion Guilherme Santana, ele que é orientador social ali na AFA. Bom dia. Bom dia, Guilherme. E o Edson Millen, também conhecido como Soró, ele que é representante desse grupo, né, de capoeira Camboatá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí sobre um evento que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, dias 14 e 15 de setembro, um seminário de capoeira. Isso. A nossa intenção, através desse seminário, é justamente essa, né? Disseminar a arte da capoeira, a trazer mais ao conhecimento da população os benefícios da capoeira. Lá na AFA nós trabalhamos, desenvolvemos a oficina de capoeira há mais de 15 anos. O Soró sempre esteve à frente dessa modalidade lá e ela tem trazido resultados muito interessantes, né? É uma atividade que tem uma adesão de grupos de criança, né? Que tem maior grupo, maior adesão das crianças, e a gente chegou nesse amadurecimento de por que não fazer, diferente de todos os anos que nós fazemos a graduação dessas crianças através da troca de corda, estarmos fazendo um evento para mostrar para as pessoas que aquele momento da troca de corda, aquele batizado, não é tudo o que acontece anterior àquele momento, né? Que é um momento muito bonito. E a gente observa que internacionalmente, né, a capoeira, ela tem um reconhecimento bastante importante. Aqui no Brasil, até aquela coisa de que santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes algumas pessoas olham com desconfiança e tudo mais, mas eu queria até que vocês explicassem um pouquinho sobre a questão da capoeira, porque a capoeira, ela tem um importante papel de socialização e também pedagógico, né? Verdade. A capoeira, ela desenvolve bastante, né, os aspectos psicomotores, né, do praticante, e bastante também a parte social, né, do indivíduo, né? Essa interação entre o gordinho, o magrinho, o negro, o branco, o rico, o pobre, né, na roda de capoeira é muito importante. Então a capoeira tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento do praticante, né? E há vários anos, portanto, né, a AFA já promove atividades relacionadas à capoeira. Vocês falaram até de, né, com relação a resultados obtidos nesse período, né? Que medição vocês fazem? Que resultados a gente pode até trazer aqui de benefícios, né, para a comunidade ali atendida na região por esses projetos? Eu acho que, primeiro, assim, o resultado que a gente tem assim nítido é essa socialização que o professor Soró acabou de falar, e que essa interação das crianças que quebra esses paradigmas. Então ali todo mundo tem a sua roupa igual, então isso é um primeiro, a gente parte desse princípio, que é um dos objetivos que a gente traz, né? O outro, ele também ajuda junto com o ensino de aprendizagem. Então aquelas crianças que têm um déficit de aprendizagem, ela começa também a desenvolver através da capoeira também. Tendo em vista que a gente tem três eixos que a gente aplica na AFA, e todos esses eixos, o complemento dele, a gente vem com a capoeira. Então, a capoeira é muito integrada a eles, então isso é uma das coisas que a gente sempre observa. Eu vou pedir até para a Suzane explicar um pouquinho sobre o que é justamente a AFA, né, Associação Fraternidade e Aliança, para que as pessoas que nos ouvem, né, possam saber um pouco mais aí dos trabalhos que vocês desenvolvem. Certo. A AFA, ela foi fundada em 1991, na região do Porto Meira. Iniciou suas atividades atendendo aquelas famílias que residem ali naquela mediação do Moreitas 1 e Moreitas 2. Ao longo desses 27 anos, a entidade já desenvolveu vários projetos, sempre na linha social, e atualmente ela desenvolve o programa A Família Acolhedora, o programa Guarda Subsidiada e o projeto Casa da Criança, que oferta serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esses projetos são em parceria com o município. E a capoeira, hoje, ela está como uma oficina do projeto Casa da Criança, né? Que é o momento que as crianças vão para lá todos os dias, elas são acolhidas, recebem refeição e participam desses eixos orientativos que o Arion comentou. E ela é a que se encaixa melhor, que tem a maior adesão das crianças, né? A gente traz muito para as crianças que o valor cultural da capoeira, né? É uma forma que a gente consegue trabalhar isso com elas, né? Entre outros benefícios que ela traz ligado ao esporte, ligado a todos esses fatores que eles já falaram. E vamos até falar um pouquinho até desse fator cultural, né, da capoeira, porque a capoeira ela tem raízes bastante antigas aqui no Brasil, né, a questão ali dos escravos que foram trazidos para cá, né, contato também com populações indígenas e tudo. Como é que funciona até, que elementos assim que vocês costumam trabalhar aí com as crianças, né, para reforçar esses laços culturais justamente aí com a capoeira? É, a capoeira ela é criada no Brasil, né, pelo negro escravo. Sofreu bastante preconceito e até hoje sofre ainda, devido à escravatura, né? E essa questão do preconceito, né, racial. O uso da capoeira, além da sua historicidade, né, que a gente mostra para a criança a história do Brasil através da capoeira, a musicalidade que a capoeira traz, né? E dentro da musicalidade, as próprias histórias dos momentos que ocorreram daquele período para cá, além da capoeira estar movimentando o corpo, né? O praticante ele começa a entender um pouco da história do país em que ele vive, né? E por isso que a capoeira mundialmente ela é bastante forte, porque a história do Brasil ela é rica, né? Então o capoeirista consegue no mundo mostrar a história do seu país através da capoeira. Agora, a capoeira ela é uma luta, ela é um jogo, ela é uma dança, ela é um misto de tudo isso, né? Então depende muito do seu praticante naquele momento, né? Então a gente joga a capoeira, mas ela não deixa de ser uma luta, ela não deixa de ser uma dança em determinado momento que o praticante esteja na roda. E quantas crianças hoje participam? Né? Vocês disseram que inclusive é a atividade mais procurada, né, entre todas ali na AFA. Quantas crianças participam hoje aproximadamente dos trabalhos de capoeira? Atualmente, que participam assim, diretamente da capoeira, são 200 crianças, tendo em vista que a gente atende 250, então é um número considerável, né? E a gente sempre tem esse retorno gratificante nessa prática da capoeira, porque assim como eles vão efetivar a matrícula, junto ao CRAS, eles têm uma folhinha lá, de um questionário que eles gostam de falar qual a atividade que você mais faz. E sempre quando eles trazem para a gente, a capoeira sempre é a que eles mais querem. Então, a gente atende 200 crianças. E até vou perguntar um pouquinho aí sobre esse grupo, né? Grupo de capoeira Camboatá, para explicar um pouco, porque é um grupo que está presente, né, segundo as informações que a gente tem aqui, até fora do Brasil, né? Sim. Como é que funciona o grupo? O grupo Camboatá ele foi fundado pelo mestre Tucano, né, em Porto Alegre, em 2013. O mestre Tucano ele tem mais de 35 anos de capoeira, mas em 2013 ele fundou o Camboatá. Então, o Camboatá no Brasil, ele tem a sua sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vindo a ter em Santa Catarina também o grupo. Aqui no Paraná tem aqui em Foz, São Miguel, Santa Terezinha, Medianeira, né? E o responsável é o mestre Nescau, que é aluno do mestre Tucano. E fora no Rio de Janeiro, também agora, há uns 3 anos também teve um instrutor que levou o Camboatá para o Rio de Janeiro. E fora do Brasil, se expandiu nesses 15 anos, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Irlanda. Hoje, nesse exato momento, o mestre Tucano está oficializando a Camboatá em Angola, né? Que é uma conquista muito grande para pessoal, né? Pra simbólica ele. Também, né? Simbólica, exatamente. De onde vem a capoeira, né? Os negros foram trazidos dessa localidade. Então, hoje ele está oficializando lá, em Angola, mais um núcleo da capoeira Camboatá. E a ideia de se fazer um evento aqui em Foz do Iguaçu, um seminário, né, como vocês disseram, é valorizar justamente esse trabalho da capoeira aqui na cidade, atrair também pessoas de fora, de outras localidades aqui, para que conheçam um pouquinho do trabalho feito aqui na cidade? Exato, a ideia é justamente essa, né? Até mesmo para os praticantes aqui na região do Grupo Camboatá, a gente tem uma enorme participação também em Santa Terezinha, até Medianeira, né? A presença do Grupo Camboatá também em projetos sociais, né? E também em academias particulares também. E, então a ideia é essa, até, como eu falei, fazer diferente aquele batizado que todo ano nós fazemos a graduação. Então a gente vai unir personalidades fortes do Grupo Camboatá, né? E serão até de outros grupos, né? Exato. E a gente vai tratar temas voltados à capoeira, bastante modernos, né? A... transdisciplinaridade, né? Exato, os aspectos psicossociais, a capoeira também utilizada com as crianças que são portadoras de necessidades especiais. A inclusão. A inclusão, exatamente. Então, a ideia do evento é essa valorização mesmo da arte e também essa disseminação e ver os espaços possíveis para ela, né? Portanto, dia 14 e 15 de setembro vai ser lá na sede da AFA mesmo? O local a gente ainda está buscando parceria. Trabalhando ainda para isso, exato, né? Porque a ideia é fazer um evento isento de inscrição, então a gente está buscando parceiros para realizar o evento. E até parceiros, eventuais parceiros que estejam nos ouvindo aqui, que queiram, né, inclusive, colaborar com essa iniciativa, procurar ali a AFA para obter outras informações. Correto, Guilherme. Agradecendo aqui a participação, então, da Suzane Amorim, ela que é gestora de projetos na AFA. Muito obrigado pela companhia aqui nesta manhã. Obrigado. Também agradecendo aqui ao Arion Guilherme Santana, ele que é orientador social ali na AFA. Muito obrigado. A gente agradece o espaço. E também ao Edson Millen, o Soró. Muito obrigado aqui pela participação nesta manhã. E obrigado, sucesso.